andresilismo@com.br. Repertório novo do bom do gato preto. Vai se acostumando que isso aqui é o gato mais fureiro do Brasil. Pede de você, eu tô tranquilo, não fale cigarro, não fale porra nenhuma. Gato preto tá dançando pra todas as minas safadas, que na hora do amor ela pede tapa na cara. Gato preto, só tem isso, é? Menina safada, que na hora do amor elas pedem tapa na cara. Toma tapa na cara, toma tapa na cara, toma tapa na cara, toma tapa na cara. Me chamou de vagabundo, falou que eu não valo nada, falou que também não peço, que sou poucas palavras. Quase que eu não canto agora. Toma tapa na cara, toma tapa na cara. Toma tapa na cara, toma tapa na cara, toma tapa na cara, tapa na cara. Bora meu parceiro, bolo pancada 93837077. Liga pro homem, meu parceiro Jordão Guimarães 99885-5655. É só me fode. Gato preto tá trazendo pra todas as minas taradas, que na hora do amor elas pedem tapa na cara. Gato preto tá dançando pra todas as minas taradas, que na hora toma tapa na cara, toma tapa na cara, toma tapa na cara, toma tapa na cara. Me chamou de vagabundo, falou que não valo nada, sabe que o gato preto é cara de poucas palavras. Toma tapa na cara, toma tapa na cara, toma, toma, toma, toma, toma, toma tapa na cara, toma tapa na cara, toma tapa na cara, toma tapa na cara. E o patrão tem uma coisa, cantar nós canta, agora toma banho, não tomo não. Eu tenho uma temporatura do Mato Verde na minha quintura, meu patrão, que é demais, viu? Eu, Mato Morto, menina, desivagem. E a rede, pô, vai, meu irmão. É só Mato Verde no escuro.